Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Histórias da Eurovisão. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar todos os sábados às 19h30 e que tem como principal objetivo trazer-lhe músicas que marcaram a história da Eurovisão. Ora, hoje, tal como disse na passada semana, o Histórias da Eurovisão traz-lhe tema livre, ou seja, músicas variadas sem nenhum propósito ou objetivo, apenas com a companhia de lhe fazer dar música, ou com o objetivo de lhe fazer companhia durante 30 minutos com músicas da Eurovisão. E vamos começar com duas melodias. A primeira vem da Áustria e no ano 2000 participou no Festival da Eurovisão em Estocolmo, capital da Suécia. Da Áustria interpretaram a melodia candidata as Rounder Girls. Depois, já de 2010, escutamos uma bonita balada na voz de Femindan, Lako Jesve, a música que representou a Croácia. Estas são as duas primeiras músicas que vai ter a oportunidade de escutar em mais um Histórias da Eurovisão aqui na Rádio Antena Web. Eu sou o Carlos Bonaparte e já sabe que tenho um enorme prazer em levar-te a si este momento radiofónico. Vamos à música, começamos com The Rounder Girls. Kaže sjaju mojim očima. lako, lako je sve, jer ti ne ostavljaš me. Kad ti se ne smiješim, znam da tada griješim. Ja sam samo žena što se prepušta. Zadnjim snagama sad stojim tu pred tobom. Dušu razdiru mi bure nemira. Teže mi je riješit ovu bol za sobom. Jer ti si prevaren, a mene ubija. Lako, lako je sve. Jer ti najbolje poznaješ me. Ficamos agora com três nomes da canção portuguesa. Vamos ficar nos próximos instantes com Filipa Azevedo e Há Dias Assim, ela que, ao que conseguimos apurar, está a trabalhar para um trabalho discográfico, para um CD. Participou no Festival de Eurovisão este ano, representando o nosso país. Depois trazemos-lhe os Flor de Lis, que participaram, representando Portugal, no ano passado. Eles também lançaram um trabalho recentemente chamado Signo Solar. Quem também lançou um trabalho recentemente foi a Eurovisionista Anabela. Ela já está neste mercado musical há vários anos, mas Nós é um trabalho que deve ser apreciado e reapreciado pelos amantes da música portuguesa. Anabela, que participou no Festival da Eurovisão por Portugal em 1993, vai trazer-nos também o seu tema. Filipe Azevedo traz-nos Há Dias Assim, Flor de Lis, Todas as Ruas do Amor. E Anabela com Cidade Até Ser Dia. Eu volto depois para as despedidas de mais um Histórias da Eurovisão. Trago-lhe dois nomes enigmáticos, por vários motivos, da canção espanhola. Até já. Há dias assim que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras. Foi do tanto a escalarmos. Há uma canção que não te cantei, versos por amar, poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim a vida esgarra? Quem te me levou a uma ti, não sabe nada. amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Está à minha frente. Chegamos ao final da nossa emissão. Trazemos-lhe agora, para encerrar mais uma edição do Histórias da Eurovisão, dois temas que fizeram muito sucesso em Espanha. De 1966, trazemos-lhe Rafael com Yo Soy Aquel. Uma melodia que cá deste lado gostamos particularmente, descartando a versão que depois mais tarde foi feita pelos Anjos. Esta é a versão original, com o sentido original para que ela foi composta. A ideia que a versão dos Anjos dá é uma ideia mais de vingança, não vingança, mais de obsessão. A versão que Rafael nos dá é uma versão mais de amor. Sim, incondicional, mas de amor. Depois vamos escutar Maciel, ela que tem a música com mais lalalás do mundo. Mas verdade seja dita, Maciel conquistou em 1968 o Festival de Eurovisão para a Espanha e levantou as ruas de Madrid. É que não era ela quem originalmente iria cantar esta música. Nem sequer iria ser em espanhol. Iria ser em catalão, mas Franco não permitiu. Isto soube-se. E Maciel, interpretando esta melodia em espanhol, acabou mesmo por vencer e levou ao rubro todos os espanhóis. São, portanto, estas as duas músicas que vão encerrar mais uma edição de Histórias da Eurovisão aqui na sua rádio Antena Web. Ficamos então com Rafael, Yo Soy Aquel, e Maciel, lá lá lá. Fique bem, tenha a continuação de um ótimo sábado, na companhia da sua rádio Antena Web. Já a seguir, não perca a estreia de Pop Brasil com Marise Glasser. Fique bem e tenha uma boa noite. Até para a semana. Aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí,